Autorizado a pela Rádio 5973. Salvador, gol 074, pronto para o táxi, com 6 horas de autonomia, 5 horas de linha de autonomia, no Terminal Brasília, com 70 a bordo. Gente, 70 no POB, siga de passagem ao 27 à sua direita e siga. Siga o tráfego da ponto de espera, ajuste a 1011 no ponto de espera, torre 1016. Foi 37. 262, boa noite, contrabaixo, 537. Boa noite. Bom pouso, MC. Torre Botera 18B, com 074. Correto, 10111, no ajuste. 1011. Nove 72001935, bom voo. Queria confirmar, frequência do controle? 11935. 935, boa noite, bom serviço. Tô em Salvador, boa noite, objeto 5837, baixar, travar, passou externa. 5837, boa, tem pouso autorizado na pista 10, uma centena 10 nós. Cruzado pouso na 10537. Scopel 3152. Prossiga. A informação que nos foi passada aqui agora é que o plano foi enviado, porém, devido à condição no sistema, vocês não conseguem visualizar. O DNA estava tentando coordenação, conseguiram uma QSL para o 023, então negociamos a liberação do nosso plano. Você já tem alguma coisa para esse QSL? Negativo, qual horário? Não, é, o horário seria para os 45 da próxima e eles estão negociando adiantar isso. Vou confirmar com o centro e informo para o senhor. Ok, é, pelo que ele informou é 0145 seria o horário. Gente. 57 no meio, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 18,6, obrigado. Torre, boa noite, web 5716. 7 no meia, boa, número 2, 1011. 1011, sente agora. Na minha escuta Alfa, Kilo Pat 3. Na sua escuta Alfa, Kilo Pat 3, 537. controle Salvador, é o Gol no 643, boa noite. 576, pouso autorizado, uma centena com 10. Autorizado pouso, vai para 5716. Total após a passagem do Boeing na curta ali, cruzar 180, tá 3305. Chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45, tá 3305. 2085, 2545, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Táxi até o Pátio 3, Márcio escutou 57 também. Autorizada a decolagem, uma centena 10 nós. Ali mantém o gol 074. Colada 08, 1935. 1935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Boa noite, total 9908, contato radar. Na decolagem está sob vigilância. 9908. Rio 5972, chame o centro, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. Rio 5972, boa noite. Boa noite. Secundário é 1-3325. Salvador, tem 3152, você tem algum nosso plano? Três, um, cinco, dois, negativa. Negativo, ok. Foi apresentado o plano, teria condições de liberar a aeronave, ou seja, 3152, outro concentro? O plano já foi apresentado, né? Aquele não chegou ainda pro centro, deve estar sendo tratado, ele não tem os dados ainda do seu voo. O acordo DOV da companhia informou que foi apresentado por 45, inclusive, porque nós estamos com um problema aqui. Se puder contratar aí junto ao centro Recife, puder liberar a aeronave, que o plano foi apresentado por 45. Eu estou ciente, eu já passei a informação para o centro, estou só aguardando a autorização no mesmo. Zero sete quatro aos 12:19:35, com voo. Obrigado, obrigado. Boa noite, voo 1074, decolou. Ligou 1074. 1074, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Agora a 5 mil. Positivo, companheiro. Uma parte no nível de voo 3-0. Torre, já tem um plano 3152? A3, desce para 2000 pés, ajuste 1012, reporte no localizador. 2012, chamará estabilizado ao voo. Controle, confirma no 074, voa da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Estimativo, voa no 074. Três, um, cinco, dois, pronta, cópia. Cópia. 3152, autorizado, Maceió, 330, né, periodística 58, decolagem no zero, curva esquerda, saída Pucaracaju, controle 1935, transponde 5061. 330 conforme, na forma 58, Pucaracaju. Ponto 5061, controle táxi 119. 1935. Puxa, vai funcionamento no 9 para 133.25. Confirma o centro, é cortado 133? 25. 133.25 total. Federal, bom dia, prossiga. Guarulhos, nível 360, estamos prontos para copiar se o senhor tiver. 36, informação Bravo, vai, copia. 62 é Golfo no 643. Torre Salvador, o Gol, 1643. Boa noite. 643, foi autorizado no 0080-29612. Livre, pouso, o Gol, 1643. Taxi 3, eu fico 2 com 108. POB, 2:20, operando Aracaju. 108 no POB? Juliette Alfa, ajuste 612, 18612 no Fantos Pera. Juliette Alfa, 18612, exato isso. Ponto sobre isso. Sideral, pronto pra cópia? Sideral está autorizado, Guarulhos, nível 360, decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto bridge. Em bridge intercepta rota alternativa para Guarulhos. Controle 1935, transponder 5060. 360, vamos decolar com curva direita, Guarulhos da El, Leda, Leda bridge, depois rota alternativa. 50-60, 19-35. Geral correto, reposto pronto. Salvador, 3152, ponto espera da 1-0, pronto. 18-6. 2, Salvador, 3152. 3152, Alim mantém. Alim mantém, 3152. Vou no 643, 224, na minha escuta até o portal 612. Na minha escuta para o 612, 1643. 152, autorizada a decolagem, uma centena 10 nós. No quarto, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. 2.000 pés, a chamará localizador, bom, desce no quarto. Hello, departure, good evening, Delta 3152, we're passing 2,000 feet with a visual condition. Have any change heading, once you are? Good evening, Delta 3152, live and maintain 330, perform a full departure. Initially maintain the departure and expect to fly back to Maceió. Roger, initially maintain book the departure and then after that clear from Maceió, turn 3152. EP5344, contou de Salvador. Boa noite, a gente tem formação Bravo atingindo 150, 5344. Boa noite, desça para 2.000 pés, ajuste 1012, chegada a Mare, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000. 1012, autorizado ILS, chamará estabilizado, 5344. Controle, muito boa noite, da 3226, informação Bravo, respeito 150. Será autorizado, passagem. 50.012, da 3226, mais. Tatei 152, fly direct to Maceió. Clear heading, Maceió, thank you.